emoção te procura, não fica em paz. Certas horas, certos dias, eu me sinto assim. É que a luz do seu olhar já não brilha mais em mim. Nessa falta de sentido que me mata, e procuro na lembrança uma gota de esperança, um motivo que me faça entender essa distância. Ai, coração, faz o que deve. Ai, coração, como se atreve você resistir há tanto tempo. Devolve a minha vida. É difícil aceitar essa falta de você. Não tem jeito nem maneira. Não te esqueço, e na música que toca eu te sinto em cada nota. Fecho os olhos e te vejo, e sinto o gosto do seu beijo. Ai, coração, faz o que deve. Ai, coração, como se atreve você resistir há tanto tempo e não deleta do meu pensamento. Ai, coração, faz o que deve. Ai, coração, pega mais leve. Ai, coração, ai, coração, devolve a minha vida. Devolve a minha vida, coração, devolve a minha vida.